pressionar, só queria resgatar manos que estão do lado de lá. De cá, vítimas do processo de extermínio, a morte do raciocínio. Sem informação, a formação é na rua. Verdade nua e crua se reflete nos moleques. Na faixa de 7 já teve o cassetete com razão. Vejo o caso do João, sem bicicleta, videogame, muita fome. O pai que bebe, a mãe que some, ele não sabe pra onde. Vai à escola pra comer, sem direito a lazer. Estudar, ele não gosta, escola é uma bosta. Cadeira quebrada, parede pichada, professor desmotivada. Se espelha nos ladrão, já sonha com 8, 9mm, traga caixa. Que isso vai mudar sua vida num instante. Sonha em ser um traficante, assaltante, qualquer coisa desse tipo. Saúde, educação no Brasil é só pra rico. Tudo isso é consequência do descaso de um país que é governado pra elite. Quem insiste em dizer que ladrão tem que morrer, quem mandou não estudar agora tem que se ferrar. O quadro se define, eles têm o dinheiro e nós temos o crime. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Simplesmente natural, nem moderno nem antigo. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Simplesmente natural, nem moderno nem antigo. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio. Latrocínio 57, 12121, na rua considerado. Lá dentro só mais um. Ficar de pé pra não morrer, proceder tem que ter. Depois de encarcerado, tá fudido, tá marcado. É quase impossível, mano, ser reintegrado. Posso até citar um caso. Maluco tinha arrumado um trampo sossegado numa multinacional. Um salário legal nos acertos finais, antecedentes criminais. Puxou, gostou, derrubou o sonho de recuperação de um mano sangue bom. Inteligente e competente, o resgate social é uma questão estrutural. Será que é tão difícil tratar o povo como gente? Aí, presidente, tente ouvir minha sugestão. Desvende esse mistério, o ministério virou objeto de barganha. Por que você não cumpre suas promessas de campanha? Incentivo fiscal, seu sociólogo nojento. A todas as empresas que empregarem ex-detentos, fazer com que os presos aproveitem seu tempo, estudando, se formando, se profissionalizando, encaminhado ao emprego. Quem sabe desse jeito possa até valer a pena o mano deixar o crime depois de cumprir sua pena. Pena, pena. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Simplesmente natural, nem moderno nem antigo. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Simplesmente natural, nem moderno nem antigo. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio. Conhecido por você como aliado G. Nunca fui apresentado, muito menos mascarado. Sempre estive lado a lado com a comunidade do morro, que pede socorro, rimas fortes consequentes em prol da minha gente, que infelizmente é inserida num processo de retrocesso. Não vejo ordem nem progresso, nossa bandeira é uma piada. A favela tá ferrada com a falta de água, emprego, esgoto, excluindo o povo, tudo aqui gera desgosto. Você vota no escroto, amanhã ele some. O que sobra é a fome. Entenda minha crítica, o motivo dessa falta é a vontade política. Se pelo menos distribuir sem renda, vou até mandar um salve ao ministro da fazenda. Entenda, salve o moleque que dorme na calçada gelada, não banqueiros, trambiqueiros, caloteiros que andam de avião ou em tom de carro zero. Já que todo mundo termina no cemitério, é preciso avaliar melhor esses critérios. Deixar de fazer leis que só favorecem vocês, talvez valorizando o cidadão ao invés do cifrão. Quem tem dinheiro tá com seu burro na sombra. O que me assombra é que existe muito burro, infelizmente pouca sombra. A criminalidade no Brasil vem aumentando. Só tá faltando fazer um levantamento, uma planilha estatística, excluindo a polícia. Onde é que tem mais ladrão? Me diga, no morro ou na política? Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Simplesmente natural, nem moderno nem antigo. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Simplesmente natural, nem moderno nem antigo. Crime é meu assunto, rap é meu artigo. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio.